noite tá bonita, vamos ver quem age o tromba. No bar da Talitão toca. E se eu dei um estrago, foi pra não ficar na lombra. Não uso suas drogas, cada um na sua onda. Se a Geli gastou, então cê põe na minha conta. Eu vejo muito homem pistola que não aguenta mulher bomba. Por isso elas querem saber, quase me fazem consulta. Quem é o maridão, quem que tá? A Júlia. Juntando as minhas contas, eu não devo porra nenhuma. Mas pra ela eu sou estúpida, não respondo perguntas. É povinho, é o cão. A Júlia Costa que é citrão. A preta que não gostou da tal colonização. Não, não, não, não. Não vou esquecer tão cedo. Se eu trombar um senhorzinho, eu boto fogo no engenho. Mal educada mesmo, não sou suas pet black. Se o estresse for grande, a Júlia Costa pede back. Se o game tá lotado, eu tiro os pés de break. E eu não tenho perreque, então não há quem me entregue. Na multidão do baile, eu acho melhor assim. Eles não sabem nada e nem de onde eu vim. Duvido eu se achar um rastro meu. Se a Júlia Costa tem, é porque a Costa mereceu. Mas cê tem o olho maior do que a cara. E a cara, agora é eu fazer minha cota. Se eu não for fazer um dia, então eu vou embora. Se for sugar minha energia, então você nem cola. Mas de 7 em 7, de drink em drink, um trago no meu baseado. Hoje eu não tô bebendo uísque. Eles pouco fazem, eles muito dizem. Por isso que eu sigo num sigilo absoluto. Cada expressão minha pra eles é um absurdo. Quando eu pego no mic, muito macho fica puto. Se a polícia chegar, eu sei que vai rolar tumulto. Não me oferece festa e vem parar o meu barulho. Enquanto os boy traficam, polícia me breque. Eu vou guardar o resto dessa baga que me resta. Não sei porque a polícia sempre vem acabar com a festa.